Só quem vive pode falar, tá ligado? Ninguém pode julgar, Só Deus, Melhor isso que eu faço em 2009. Pra que quis ter, que nunca pude ter. Que falta de você, esperança sim vou ter. Conversa com você, conviver com você. Ter apoio em você, confiar em você. Mas nunca deu amor, pouco se conversou. Pena foi no grito, me bateu, me julgou. No passado ficou, um gosto amargo. Que o tempo firmou, e você não apagou. Nunca elogiou, sempre me criticou. No lugar do amor, me mostrou o ódio. Eu queria um abraço, parabéns meu filho. Já tentei em sonho, mas foi um fracasso. Quantas vezes eu tentei? Eu queria que fosse diferente, e ainda continuo tentando. É como meu pai, tá ligado? É fácil julgar, difícil é viver. Sapou. Só quem vive vai entender. Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Foda esse bagulho. Até quanto isso vai durar? O semblante triste por tudo que vivi. Sei o tempo passa, continuo triste. Quantas vezes escuto, pai, muito te amo. Mas nunca retornou, filho, eu te amo. Me perdoa, Senhor, coração tem ódio. Mas é forte o amor que minha mãe me passou. Quantas vezes senti, quanta falta faz de quando te socorri. Deus sabe o que sofri, mas meu Deus não deixou. Eu chorei por amor, meu pai retornou. Por um tempo mudou, comigo já gravou, me deixou feliz. Oh, pena não demorou, tempo ruim retornou. Momentos que sofri, mandado só pra mim. Convencei sozinho sim, criei um pai pra mim. Logo se percebi que Deus sempre escutou. Logo me confortou, Deus sempre me guardou. Só ele, tá ligado esse bagulho, né? Às vezes eu fico debatendo esse bagulho comigo mesmo o tempo todo. O tempo todo, velho. É um castelo muito grande, tá ligado? São 24 anos construindo um castelo. Vai cair, hein? Não queria viver assim, não. E dentro desse castelo tem uma carta com alguma resposta. Que eu nunca consegui achar. E por não achar, eu nunca consegui entender essa merda da minha vida.